Regras e o ritmo devia ser continuadamente, mas também não, agora já não aparece, naquela altura até ainda aparecia, mas agora não aparece ninguém que queira tapar a levada, porque ela chegou à última miséria, que a levada está na última miséria. A levada, para chegar a pôr uma pinga de água, a gente vê-se perdido. A levada está toda partida, está toda arrebentada. E então ali de... Ela toda ela, mas ali da Ribeirinha até à obra, aquilo é uma miséria. Está toda partida. Aquilo levado agora. E agora é claro, ninguém. Quem é que agora quer ir tapar? Tudo foge. Porque aquilo é um trabalhão doido. Não aparece ninguém. Pronto, e não há ninguém. Pronto, agora não há ninguém. Agora só a associação. Mas quando eu vejo a água na levada. Ainda nos dias de hoje, para regar aí as várzeas. Pois. E devia cá andar. Ela vem de onde? Vem da obra. Vem do açude da Vara. É o açude da Vide, que é açude de Alvo, está no termo da Vide, não é? Está lá no concelho da Vide. Mas é de Alvo porque foi de onde foram captar a água para a levada, aos antigos. A levada é muito antiga. Nem é de minha lembrança, então isto de minha lembrança foi, pronto, a levada já é muito antiga, já é muito velhinha. Há quem tenha esses documentos, aliás, a Associação tem esses documentos. Tem, devia ter. Oh, mas isto, a levada, ali está. Agora está levada aqui, se não lhe botarem a mão, não temos hipótese. Qualquer dia não temos como uma gota de água. É impossível. Só visto. É só barrancos, está toda estragada. Pronto, está toda partida, está toda estragada. Mas como é que se explica que não possa haver uma gota de água na levada se o rio... A partida nunca há de secar, há sempre água. Se não arranjarem a levada, quem é que a cá consegue trazer? Quer dizer que só não haverá água porque ela perde-se no caminho, não é? Perde-se no caminho porque a levada está toda partida e ela vai para o rio novamente. A levada tem que ser arranjada. Se não arranjarem a levada, ela não vem cá. Agora para cá trazemos, damos a rasca para tapar. E é só o poder de pôr papéis, sacos de plástico. Porque a terra também não se segura, porque agora é cimentada, né? Antigamente era terra, aquilo calcava-se, punha-se um terrão, punha-se isto e ainda se aguentava. Agora a água traz tudo, porque a levada está cimentada bem com mais força, com mais caudal, não é? E então, pronto, não há hipótese, só que está toda a partida, só no fundo, só pondo lá plásticos e erva e coisa que a gente consegue tapar os buracos. Que a terra não se segura. É só assim que se consegue trazer uma pinha de água, da maneira que ela está. Ela está numa miséria. Ela está numa miséria.